No vento da noite um sopro ecoou, flauta em brasa, o destino chamou. Entre sombras e luz, no mesmo salão, dois homens, dois mundos, colisão. Ele veste preto com capa dourada, jeans azul, alma incendiada, luvas vermelhas, botas a brilhar, óculos escuros prontos pra lutar, ruivo de fogo, barba a dançar, curto cabelo a cintilar, ergue a flauta, sopra o poder, água e chama começam a ferver. Fire, arde, ar vai girar, gelo corta, luz a queimar, laser risca o céu em neon, é a sinfonia do campeão. Respiração febril, jaqueta preta com vermelho hostil, luvas cerradas, cadeira na mão, passos pesados no chão do salão. Ele rugia alto, quer dominar, mas a flauta começa a ecoar. Água serpenteia em espiral, fogo dança em ritual, terra ergue muralhas no ar, gelo cai como chuva no mar, a luz envolve como o véu do dourado, laser corta o céu estrelado, na melodia antiga e ancestral, o herói invoca o poder elemental. Sente a vibração, após a canção, ecoa a paz no coração, a capa dourada a reluzir, e a flauta volta a sorrir.